260 estabilizado, CLS. Tente completo sinal de semitorre no 118 decimal meia, gol 1260. Pois bem. Torre Salvador, gol 1260, estabilizado, baixo calor. 260, 1140 graus, 049, corrigindo 089, autorizado pouso, pistão 0. Pouso autorizado, aula 0, 260. Salvador, boa tarde, gol 1738, informação em dia. Gol 1738, desce para nível de voo 050, vem na ProTap. 050, voando ProTap, 1738. Solo 03, direita, solo 2019. Direita 2019, 2019. Direita. Solo Salvador, solo 2019. Bruno 2019, bom dia. Taxia Alfa. Reportando o taxi Juliette. Alfa, reportando da Juliette, o 260. 895, por gentileza, chame em 121 no decimal 9. 429 agora. É, só pra adiantar na ligação 9, qual seria a saída? Vai depender da sua rota, comandante. Eu ainda não tenho aqui. Tem aquela pela. Vai ser a Arbor Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, a saída. Arbor, então tá. É, vou fazer essa diferença com a companhia. VIP 5595, Sami Recife 125 decimal 1, Alterne 133 decimal 25. Gol 270, desço para nível de voo 060, chegada a bomba. 060, tá bom? Tá bom, já não tem mais contato. Tá 6 linhas para a vaga, o centro de obra 70. Senta essa identificação, gol no 270. Comandor, bom dia, o F728, está na vertical de Pabonte. Solicita em status se possível. Web 5728, desça para nível de voo 070, na Proetap. Descendo 070, Proetap, está com a formação Índia, obrigado. Goma 738, desça para 3000 pés, que negar 1 no 0 no 5. 3000 pés, 1 no 0 no 5, Goma 738. Web 5728, desce para nível de voo 050. Oh, 050 para o 5728. Astronomia. Ativo Alfa Tango Tango, prossegue então via pátio 1 no Índia, na ponta para chamar 2862, altímetro agora 1095. Esperado. Obrigado. O Indy 90 era a intenção de treinamento no corredor forte ou toque no metido em Veracruz? Zero redução para 2509. Mais. Goma 738, vetoração para o curso do localizador, curva esquerda para o 070. Esquerda 070, gol no 738. Indy 90, Alfa, pronto para cópia. Indy 90 Alfa, voo local, Salvador, Salvador, treinamento no corredor forte, afastado 20 milhas do aeródromo. Altitude de 1000 pés, decolagem da 17, primeira curva à esquerda, perfil do corredor Axé, lamento do corredor Axé 1000 pés. 0171 é o transponder, o controle em 1.99.35, Indy 90 Alfa. Goma 270, redução para 2109, informa o número 3 na aproximação. Lamento, destaque, morrou. 3862. Deixa para 2000 pés, que nega no 0 no 5, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1 no 0, 1 no 5, reportará estabilizado, sinal e LS aqui foi. 1738. Tango Tango, além da cola, pistão 0, vento 1 no 70 graus, 1 no 0 nós. Web 5728, desce para 3000 pés, QNH 105. 3000 pés, 5728, Web. Gol no 270, desce para 4000 pés, QNH 105. 4000, no céu. Meia dúzia, hora de autonomia, 4 a bordo e o Canadá Salvador, Lima Filho Zulu. Bordo 6 horas de conquista então. 060. 5728, direita 060. Tango, Nebulosa 2, controle 1, 9, 35. Escutava, 319, 4735. Quilo Zulu, táxi autorizado via Pátio 1 no Índia, no ponto de para quando pronto, dá 1 0, chama 2, tem 2,5, o time para agora 1 0, 1 0. Olha, Alfa, Tango, Tango. Papapapá, Alfa, Tango, Tango, contato radar, nível de voo no 0 0, saída Coral. 1 0 0 na Coral, Tango, Tango. Azul 4060, boa tarde, desço para nível de voo 050, chegada Mar. C28, cruzando 060 para 050. Web 5728, autorizado 3000 pés, NH no 015. 3 é o pés, como é que tem aqui? C28, obrigado. 270, reduza para 180 nós para evitar detonação. Detonação, não pode reduzir para 180 nós. Gol no 270. Sim. Solicita a detonação, não pode reduzir. Gol 1270, reduziu muito já. Sim, aguarda a detonação, gol no 270. 1270. Gol no 738, complete final, Sammy Torre no noite decimal meio. 18-6, gol no 738. Web 5728, desce para 2000 pés, que negamos 015, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Desceram para 2000, felizmente, reporte estabilizado LS da 1-0. Gona 270, veteração para sequenciamento, curva direita, proa 230, seu limite é magnética 105 de Simbra. 105 de Simbra, direita 230. Vai passando 5.800 para 4.000. Desce para 3 metais, final 015, voo 1270. Queira confirmar para 1270? 8 nós. Livre pouso no zero, voo 1738. 1-0, primeira curva esquerda, esquecida saída pública, transição Caju. 5-4-1-5 no transponder, o controle é 1-9-35. O Golo 260. 3-9-0, Recife, aproveite que foi. Primeira curva à esquerda, porta, guardista 10, pública, Caju. 5-4-1-5-0-9-35. O 1-2-0. Correto, repostando pronto, pressionamento push, Golo 260. Bora. Zulu após põe na final ali, mantém cabeceira no zero. Zona 270, curva esquerda, proa 195, seu limite ao curso do localizador. 95, esquerda, localizador é o curso do limite. 270. Estabilizar localizador 5728 da UER. 45728, complexo final, Sami Torre, no noite de sinal 6. 76, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, 5728 da UER. Bom dia, continua a aproximação, informaria que está livre, 5728. Ok, aguardando, 5728 da UER. Desce para 2000 pés, Senegal no 0125. Autorizado sinal ILS, pode estabilizar. Estabilizado, 278. 38, livrou. Gol no 738, prossegue de alfa, chamando de Juliette. Alfa, cruzando da Juliette, gol no 738. Como me recebe? 5x5. Sim, obrigada. Nada. É 28, vento 1160 graus, 109, 00 pouso, pistão 0. Pouso autorizado, 728 F. Lima Quilo Zulu, decolou de 20, controle 119, decimal 35. 1935, Lima Quilo Zulu. Pode confirmar o vento, 728, amigo. 1-5-0 graus, 1-0-9, autorizado pouso, pistão 0, 5-7-2-8. É, eu não escutei o vento. autorizado ingresso e a porta aliada pronta, engine no overall. 150 graus, 109, secreto 18. Beleza, 150 com 07. Salvador, vou 1270, Marrom. 1270, continua a aproximação, número 2, Palmaré pista livre. 270. Salvador, Papatango, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, contato radar, nível de voo 100, sai da Arbo, mantém restrição de 4 mil pés, QNH 095. Saída Arbo, restrição de 4 mil pés. Poderia voar na proa de Eleva, senhorita? Negativo, Lima, Kilo Zulu, cumpre o texto da carta. Ok, Lima, Kilo Zulu. Para 2 mil pés, QNH 105, autorizado sinal LS, estabilizado, azul 4060. 4060, 2 mil pés, 2015, vai reportar estabilizado, obrigado. Lima Kilo Zulu, autorizado nível de voo 100. Em atenção para 100, Lima Kilo Zulu. Tem, salva Tantão. 28, Maria. 5728, bom dia, taxi via Alfa, repórter da taxi Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 5728. 3095 Guarulhos 340, cabeça do plano, é o número 2 para a cota. Índia November Alpha. Tá bom. Representante vai voar direto ao Alpha, autorizado, a rota é o 10. Decolagem da 10, primeira curva direita. Assistida a saída da Euleda. Após Leda, voa direto posição Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta Econ, intercepta a rota para o 10. 5416 no transponder, o controle opera em 199, decimal 35, azul 4207. O meu portão está livre, é por táxi azul 4207. Webjet 5728, prossegue via Alfa Juliette 09 ao portão. Alfa Juliette 09, 728. Autorizado cruzamento do campo, setor norte, apresente, reparta no cruzamento. Autorizado cruzamento do campo, setor norte, acusa o cruzamento Índia Nova Liberal. 1270, solo de 25, direita solo, 121, decimal 9. Vai, só 9, volta. O Romeu Delta aguarde por gentileza. Estou cruzamento do campo em November Alpha. Rode buraquinho, controle 119, decimal 35, Indianover Alpha. Rode buraquinho, controle 119, decimal 35, Indianover Alpha. Solo Salvador, bom dia, 1270, livrou. 1270, bom dia, táxi de Alpha, reporte o câmbio, táxi 6, Juliette. Alpha, reporte o câmbio, Juliette, 1270. 4060, complete sinal, Sami Torre, 1-8, décima meia. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu 5, November Alpha, decoladão no 7, 1 no meu pés no corredor forte. Papa Romeu 5, November Alpha, bom dia, mantenha-se condições visuais, 1000 pés, corredor forte, reporte para regresso. Tem condições visuais, 1 no meu pés, corredor forte, reporta regresso, Índia November Alpha. E o nível solicitado? É o 360. Sete. Guarda pra tampão. Gol 4060, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 150 graus com 08 nós, QNH 10, 15. Tem leve pouso na pista 10, azul 4060, vem. Onde intercepta é o piloto 21.